Toda vez que eu saí pra beber, não levo mais meu celular. Teodoro Sampaio, não levo o celular. Ele está de volta na briga pelo sucesso. Rael Braga, Bebê Querendo Colo. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. A falta desse amor está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão, já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar, e ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso vou vivendo assim, traga outra pra mim, solidão não. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. A falta desse amor está me enlouquecendo. Tô levando uma vida de cão, já sequei garrafão dia e noite bebendo. Já liguei, já pedi pra voltar, e ela insiste em falar que já não me quer mais. Enquanto isso vou vivendo assim, traga outra pra mim, solidão não. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Eu bebo, reclamo, eu tô assim sem a pessoa que eu amo. Eu bebo, eu choro, eu tô assim feito um bebê querendo colo. Pessoa que eu amo. Rael Braga, Bebê Querendo Colo, pro Jaelmir Mendes Ribeiro, da Tropical FM de Chapada Gaúcha, nas Minas Gerais. Outro dia ele falou comigo no Facebook, e ele tava me dizendo que o pai dele, que é o dono da rádio, falou com o prefeito lá de Chapada Gaúcha. Lá tem uma festa tradicional, que é a festa de Santo Antônio, é a chamada Festa da Serra, um festão, né? E o pai do Jaelmir sugeriu ao prefeito levar o show Saudade Nacional, que reúne no mesmo palco a Márcia Ferreira, o Edelson Moura e o Cleiton Aguiar. É, graças a Deus, é muito sucesso onde a gente vai, né? Só que é o seguinte, hoje em dia, essa turminha mais nova aí praticamente monopolizou as festas, né? O pessoal, para agradar a juventude, leva só os menininhos do cabelinho arrepiado. Só que o nosso show, além de ser um show tradicional de profissionais com mais de 30 anos de carreira, custa menos da metade do que se paga para esses meninos aí. Não tô criticando nem nada não, mas é só uma opção, né? Principalmente para cidades pequenas, em vez de gastar cento e tantos mil reais para levar um artista, pode contratar os artistas que não estão na mídia, mas que estão no coração do povo, que é o caso desse show Saudade Nacional. O Jaelmir, de qualquer maneira, mesmo que não dê certo, meu muito obrigado a você, dê um abraço ao seu pai, agradeça a ele por mim. Espero que o prefeito inclua o nosso nome aí para ir. Nós nunca cantamos lá em Chapada Gaúcha, onde o nosso programa faz grande sucesso pela Tropical FM. Ed Marques e Alessandro, Vide Vida Marvada. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal bom dia. E no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa purificada. Diz que eu rumino desde menininho, pra que miradinho a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda mágoa é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso, no reverso da vida inteirinha, há de encontrar-me no catete. Há de encontrar-me no catete. Tem um ditado dito como certo, que cavalo esperto me espanta a boiar. E quem refuga o mundo resmungando, passará berrando essa vida marvada. O pai meu que envelheceu cantando, diz que iluminando dá pra ser feliz. Por isso eu vaguei o ponteando e assim procurando a minha flor de lis. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito, mano. E toda mágoa é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso, no reverso da vida inteirinha, há de encontrar-me no catete. A te encontrar-me no catete. Sucesso de ouro, canções que o coração não esquece, é de Marcos e Alessandro, Vide Vida Marvada. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos hoje em centenas de emissoras de rádio do Brasil e do exterior, graças a Deus, em todas elas com grande sucesso. Lá em Conceição do Araguaia, a regional AM transmite o nosso programa. E o meu amigo Olinto, xerife verde lá, ele é que toma conta dos jardins, das plantações da cidade de Conceição do Araguaia. Ele não perde o nosso programa. E outro dia ele me telefonou e falou: Cleiton, Raimundo é do Bradesco. Queria ouvir no seu programa uma música do Edelson Moura. Olinto, um abração para você, né, para a turma boa, para o Hélio Frutuoso, essa turma boa de Conceição do Araguaia, seus colegas aí da prefeitura. O Raimundo lá do Bradesco, um abração para você, você pediu e vai ouvir aí. O criador de sucessos, Edelson Moura, Papagaio. Meu papagaio das asas douradas, quem tem namorada brinca. Meu papagaio, quem não tem brinca sem nada. Meu papagaio, meu papagaio não tem asa, não tem bico, noutra terra eu não fico. Meu papagaio, minha terra é Sergipe. Meu papagaio, gosto de mulher bonita. Cheirosa que nem uma flor. Meu papagaio,

declinação surgiu, eu ainda era menino. Cantava moda de viola e a voz parecia um sino. Moda de pouca importância, eu transformava num hino. Foi assim que me tornei um cantador genuíno. Hoje canto pro povão de alma e coração. Essa minha profissão é um presente divino. O caboclo quando nasce já vem com o seu destino. Basta seguir com firmeza sem cometer desatino. O que vem por natureza não é preciso de ensino. Quem é bom já nasce feito, mas assim mesmo eu previno. A carreira é deliciosa, quase sempre espinhosa. Quem sonha com mar de rosas dança sem ser bailarino. Na viola bem afinada, muita gente eu fascino. Este meu lado versátil já vem desde pequenino. Na arte da cantoria, modéstia à parte eu sou fino. Quem deseja meu fracasso pode crer eu sou ladino. Nas disputas que me envolvo, sempre mostro algo novo. Arranca suspiro do povo a viola que eu afino. Em toda moda que eu faço, pra perfeição eu me inclino. Não quebro rima bonita, pois a poesia eu domino. Tenho um parceiro de ouro e o dueto é cristalino. Tendo os fãs por testemunha, dou fé, escrevo e assino. Cantando modão raiz, quem nos ouve pede bis. Mais uma vez fui feliz nessa moda que eu termino. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Zé Mulato e Cassiano, destino de violeiro. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só você ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. O Flávio Bejar é especialista em Minas Gerais. Ele faz mais de 300 emissoras de rádio, faz pessoalmente, ele visita uma por uma, viu? E vai fazer você ficar com seu trabalho conhecido lá no estado das Minas Gerais. No próximo bloco, Diana, Cleiton Aguiar, Márcia Ferreira e Jades e Jadson. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O meu compadre Goianir Barbosa, que mora lá em Palmas, no estado do Tocantins, mas ele nasceu em Almas, foi inclusive o prefeito da cidade, né? E ele, outro dia, conversando comigo, ele falando sobre essa grande cantora, e contou uma passagem da vida dele, que eu não vou contar aqui agora não, porque a comadre Márcia é brava demais da conta. Na trilha sonora da vida de Goianir Barbosa, Diana, a valsa dos namorados. Passeando em um jardim, eu te encontrei, meu bem. Foi tão grande a emoção que minha com certa timidez de mim se aproximou. Para ir a uma festa, você me convidou. Fiquei feliz, sim, com feliz assim, apaixonada. Eu te amo e quero ser a tua amada. Diga que tu, sim, sempre serás meu amor. Sim, és todo o bem que eu tenho na vida. Vou te abraçar, sim, para sentir teu calor. Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor. Sim, a valsa dos namorados contigo. Quero dançar, sim, quero dançar, meu amor. Sim, a valsa dos namorados. A trilha sonora da vida do compadre Goianir Barbosa, lá de Palmas, Tocantins. Diana, uma gravação de 1972, A Valsa dos Namorados. Lá em Lagoa Real, na Bahia, a minha amiga Valdinez Lima, ela ouve o nosso programa. Tem emissora de rádio em Lagoa Real, mas a rádio lá não passa o nosso programa, não tem importância, porque ela escuta a gente na Portal FM, lá de Livramento de Nossa Senhora, né? A Valdinez não perde o nosso programa de jeito nenhum. Valdinez, um beijão para você e para essa turma boa de Lagoa Real, na Bahia, que curte o nosso programa pela Portal FM de Livramento de Nossa Senhora. Você pediu e vai ouvir o avô do João, Cleiton Aguiar, com a participação de Márcia Ferreira, Lua Branca. Branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Lua, lua, lua branca, lua, lua minha, diz pra mim se pode. Tanto sofrimento, tanta amargura, tanto amor ao vento, tanta desventura. Se ela voltasse pra mim, a lua, sei que não sofreria assim. A lua, lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Sonhar com ela e ela tão distante, querer ser dono dela, ter seu beijo a todo instante. Oh, lua, lua, se ela voltasse pra mim, sei que não sofreria assim. Lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Lua, lua minha, diz pra mim se pode. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Leiton Aguiar e Márcia Ferreira, Lua Branca. Outro dia, o meu amigo Eurico Fontes, Eurico Gomes Fontes, da Princesa FM de Dianópolis, né? Eu estava no Facebook, ele entrou e falou assim: Cleiton, estou acabando de receber aqui o pedido da Lua Branca, eu vou atender agora, né? O povo gosta dessa música, a composição do Pedro José, é o mesmo compositor de Uai Sou e Mal de Solidão, né?

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, mas o ano tá passando voando, né? Já passamos da metade do mês de março. Meu Deus do céu, já já chega aí a Semana Santa, já já as férias, já já a Copa do Mundo, já já as eleições, acabou. Vou te contar, rapaz, custoso demais da conta, né? Olha, comadre, você hoje tá meio borocochô, não tá? Ó, de vez em quando isso é normal, a gente tem uma tristeza aqui e outra ali. Agora, quando você fica triste muito tempo, alguma coisa está errada, viu? Se você está com a sua autoestima baixa, presta atenção que eu vou te dar umas dicas para você ficar mais positiva, mais firme, mais para cima. Primeira dica, seja positiva. Decida o que quer alcançar. Nunca diga para si mesma que é difícil, que você não vai conseguir. Quando falar consigo mesma, use afirmações positivas. Escreva, põe no papel, de modo curto e específico. Eu quero, eu vou fazer, eu sou capaz. Acredite em você mesmo e em seus objetivos. Seja persistente e cale a sua voz interior que faz comentários negativos. Segunda dica, estabeleça um horário para você ficar consigo mesma, para meditar todos os dias e visualizar as suas metas e realizações. Isso vai ajudá-la a estabelecer um padrão diário de afirmações para alcançar os seus objetivos. Terceira dica, evite a palavra devia. Ah, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Isso só serve para distrair a sua atenção da identificação e da satisfação das suas reais necessidades. Descubra no que você é boa e vá em frente. Isso é importante porque cada um de nós é bom em alguma coisa, né? Cada um sabe, o Pelé é bom para jogar bola, eu sou bom para fazer rádio, você é bom para cozinhar, outro é bom para pentear cabelo. Cada um é bom para alguma coisa. Se você descobrir aquilo que você é boa, aquilo que você é bom, você vai em frente que você vai dar muito certo. Mais uma dica, essa é importantíssima. Tenha respeito por si mesma. Escreva 50 coisas que você respeita em você mesma, que você gosta. Pense no que você resolveu conquistar na sua vida e nos elogios que recebeu das pessoas. Escreva isso. Escreva e vai de 1 até você chegar nos 50. Isso é importante para você saber que por mais humilde que você seja, você é importante para alguém. Você representa muita coisa na vida de outra pessoa. E se, mesmo que isso não acontecesse, só de você estar viva para agradecer a Deus a beleza da criação, você tem que elevar a sua autoestima, né, e agradecer a Deus todos os dias por ter propiciado que você fizesse essa viagem fantástica num presente que Deus lhe deu, que é a sua vida. Minha amiga, levanta esse farol que está baixo, viu? Você nasceu para brilhar, tá bom? Os meus afilhados Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sexta-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, aqui mora gente. Pra minha amiga Thelma Alves, lá em Palmas, no estado do Tocantins. Ela curte o nosso programa todos os dias pela Criativa FM do meu amigo Gil Modesto. Cleiton, por favor, quando você gravar o programa, mande um alô para o GR lá em Manaus. Ele é meu amigo e eu o reencontrei através do Maurício Fares e também ouvi você falando nele, que ele era seu ouvinte assíduo no tempo da Rádio Nacional. Eu fiquei muito feliz em ouvi-lo. Ô GR, ó, a sua amiga Thelma lá de Palmas no Tocantins está mandando um abraço para você. Entra no meu Facebook lá que você acha a Thelma pra vocês retomar o contato, tá bom? Essa tal da internet, bem usada, isso é bom demais, né? Porque a gente reencontra os velhos amigos. Eu mesmo tô juntando uma turma grande, que há muitos anos não me via, não sabia, né? Tinha gente que achava até que eu tinha morrido. Eu sou teimoso, eu não quero ficar aqui mais uns dias ainda. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, você deixou alguém a esperar. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Você deixou alguém a esperar. Você deixou mais um na solidão. Quem me dera, meu bem, eu pudesse outra vez te abraçar e afastar para sempre a tristeza do meu coração. Esqueça que já fiz você chorar. Esqueça tudo e volte para estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim. Cantinho do Rei, Roberto Carlos, você deixou alguém a esperar. Para os meus amigos de Maurilândia, no Tocantins, onde o nosso programa vai ao ar pela Interativa FM às 6 horas da manhã. A lorota boa de hoje. Teve um congresso sobre saúde alimentar. E tá lá o palestrante falando, isso aqui é bom para aquilo, esse alimento aqui é bom para isso, esse aqui é bom para a saúde, esse aqui é bom para a pele, esse aqui é bom para o intestino. E aí ele resolveu fazer uma pergunta para a plateia. Falou assim, olha, qual é o alimento que causa sofrimento extremo durante anos depois de ser comido? Vou repetir. Qual é o alimento que causa sofrimento extremo durante anos depois de ser comido. Aí tinha um velhinho lá assim, ele levantou com muita dificuldade, levantou a mão e o palestrante falou: pois não, vovô, pode falar. Ele respondeu: bolo de casamento. Esse parece que não foi muito feliz no casamento dele, né? Porque casamento é o seguinte: ou é uma loteria das boas, ou então, vou te contar, é um estrupício na vida do cidadão, viu? No próximo bloco, eu vou trazer uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Lá em Abadiânia, no estado de Goiás, o nosso programa vai ao ar pela Capivari FM 87,9, a voz da comunidade. Abadiânia fica no estado de Goiás, entre Brasília e Goiânia. Segundo o IBGE, tem 18 mil habitantes. Num território de 1.044 quilômetros quadrados, quem nasce em Abadiânia é abadianense. É uma cidade jovem, foi fundada em 20 de outubro de 1953, portanto vai fazer 61 anos. O prefeito atual é o Vilmar Arantes, do PR. E o município de Abadiânia faz divisa com Anápolis, Alexânia, Corumbá de Goiás, Silvânia, Gameleira de Goiás e Pirinópolis. Abadiânia ficou famosa no mundo inteiro por conta de João Teixeira. João Teixeira é o João de Deus, né? Lá da casa de Dom Inácio de Loyola. João de Deus tem o dom da cura, ele faz cirurgia sem anestesia, e famosos do mundo inteiro, inclusive a Oprah Winfrey, lá dos Estados Unidos, veio aqui, a Xuxa, grandes políticos, autoridades, desportistas já vieram em busca da cura aqui em Abadiânia, lá com o João de Deus, né? São pessoas que nascem com esse dom, né? Isso as pessoas. E não é uma vida fácil, não. Eu tenho um amigo aqui em Brasília, o seu Valentim, que também nasceu com esse dom. É uma vida difícil, porque é uma vida de dedicação extrema. São milhares de pessoas que vão todos os dias lá em Alexânia, né? Tem a cidade, existem hotéis lá preparados para receber o povo, porque vem gente do mundo inteiro em busca da cura de alguma enfermidade, de resolver algum problema, né? Então eu quero mandar um grande abraço para os meus amigos da Capivari FM 87,9 de Abadiânia. E Abadiânia ainda tem um detalhe, tem o Lago do Corumbá ali perto, né? Que é um grande ponto de lazer também, né? Mandar um abraço lá para o Bideco é o apresentador do programa De Olho na Cidade. Abadiânia fica a 78 quilômetros de Goiânia. Aniversariando hoje a minha amiga Areta, lá de Pouso Alegre, lá no estado de Minas Gerais, a Silvia Filgueiras, o meu amigo fotógrafo e cantor Clausen Bonifácio, Timóteo Gussen, Ângela Coelho de Santana, o José Dantas Simões Neto, lá na Bahia, o Lucas Quete, Josimar de Lima e Rafael Pinheiro Gomes, e você, que está de aniversário hoje, mas eu não estava sabendo. Eu vou aqui à página 24 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. É uma oração escrita por um atleta norte-americano que aos 24 anos de idade ficou paralítico e encontrou Deus no seu sofrimento. Não recebi nada do que pedi. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Pedi a Deus para ser forte, a fim de executar projetos grandiosos, e Ele fez-me fraco para conservar-me humilde. Pedi a Deus que me desse saúde para realizar grandes empreendimentos, e Ele deu-me a doença para compreendê-lo melhor. Pedi a Deus riqueza para tudo possuir, e Ele deixou-me pobre para não ser egoísta. Pedi a Deus poder para que os homens precisassem de mim, e Ele deu-me humildade para que deles eu precisasse. Pedi a Deus tudo para gozar a vida, e Ele me deu a vida para gozar de tudo. Senhor, não recebi nada do que pedi, mas deste-me tudo o que eu precisava, e quase contra a minha vontade, as preces que não fiz foram ouvidas. Louvado sejas, ó meu Deus, entre todos os homens, ninguém tem mais do que eu. Amém. Belíssima essa oração, não recebi nada do que pedi, que faz parte da segunda edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Música nova, sucesso novo de Zé Henrique Gabriel, Quando o Telefone Toca. Toca, me vem você na cabeça. Me arrependo toda hora e nada faz com que eu te esqueça. Palavras machucam sem volta. Se eu soubesse, não diria. Me arrependo toda hora e vivo em agonia. Pensar em não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Pensar em não poder te sentir, te desejar sem te beijar. Amor, isso é demais pra mim, pra mim. Trancado no meu quarto, peguei o seu retrato, chorei. Eu chorei de saudade. Eu chorei de saudade. Zé Henrique Gabriel, Quando o Telefone Toca, para os meus conterrâneos de Coromandel, onde está no ar a mais nova emissora comercial do estado de Minas Gerais, a 95 FM, operando ainda em caráter experimental. Por enquanto, com potência reduzida e tocando apenas música. Né? Breve, vai ter a inauguração da 95,5 FM de Coromandel, com um show que vai abalar as estruturas do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro, né? Muitos artistas famosos, meus amigos, vão estar lá em Coromandel para a gente dar o pontapé inicial na 95 FM, a nova emissora FM do povo de Coromandel e da região. E já que eu estou falando em Coromandel, eu vou relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Chitãozinho e Chororó, Caminhos de Minha Infância. Caminhos verdes de minha infância, vem a memória tão docemente. São 15 anos nesta distância de minha terra, de minha gente. Por mais que eu queira calar o peito esta saudade, gosto de fel, a mágoa chega e não tem jeito, porque eu amo Coromandel. Da onde mora a alegria, tão brevemente quero poder banhar os olhos na poesia dos horizontes do meu querer. Trilhando a rota de quem não erra, as borboletas quero rever lá nas campinas de minha terra, no colorido do entardecer. A revoada dos beija-flores na quietude de um quintal, dormir sonhando com meus amores, a sombra amiga do bambuzal. Meus companheiros irão comigo lá na vendinha do abacaxi, dar um abraço em cada amigo da linda terra onde nasci. Terra do queijo e do diamante, minha sublime inspiração. Este teu filho vive distante, mas te conserva no coração. Gente querida, muito obrigado, um grande abraço, amigos meus. Eu me despeço emocionado, até um dia querendo Deus. Relembrando Goiá pro Oswaldo Alfaiate lá em Coromandel, Chitãozinho e Chororó, Caminhos de Minha Infância. A frase irretocável é um código de ética dos índios americanos. Evite machucar o coração das pessoas. O veneno da dor causada aos outros retornará a você. Evite machucar o coração das pessoas. O veneno da dor causada aos outros retornará a você. É o código de ética dos índios americanos, a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Djalma Lima. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã às 11 da noite tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir pela Sky canal 175, TV Oi canal 139, Claro TV 133, GVT 248, TV Vivo 237, CTBC 714 no canal C1 das parabólicas e direto no site rbtv.com.br, www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, toda terça-feira às 11 da noite, com repeteco no domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Djalma Lima, Choveu na Minha Horta. Música. Tá formando nuvem, vai chover agora. Quem quiser molhar é só sair lá fora. As folhas balançam, o vento soprou. O sol foi embora e a chuva começou. Mulher que tem amor demais pra dar, fica vendida e não dá pra ninguém. Homem que gosta da mulher do outro, acaba perdendo a mulher que tem. Tem um amigo que queria tudo, tava de olho na minha vizinha. Enquanto ele ia atrás da outra, a mulher dele ficava sozinha. Eu sou bonzinho e ficava triste, vendo a coitada sofrendo na fossa. A mulher dele agora está comigo, saí do castigo, choveu na minha roça. Tá formando nuvem, vai chover agora. Quem quiser molhar é só sair lá fora. As folhas balançam, o vento soprou. O sol foi embora e a chuva começou. Tá formando nuvem, vai chover agora. Quem quiser molhar é só sair lá fora. As folhas balançam, o vento soprou. O sol foi embora e a chuva começou. Mulher que tem amor demais pra dar, fica vendida e não dá pra ninguém. Homem que gosta da mulher do outro, acaba perdendo a mulher que tem. Tem um amigo que queria tudo, tava de olho na minha vizinha. Enquanto ele ia atrás da outra, a mulher dele ficava sozinha. Eu sou bonzinho e ficava triste, vendo a coitada sofrendo na fossa. A mulher dele agora está comigo, saí do castigo, choveu na minha roça. Tá formando nuvem, vai chover agora. Quem quiser molhar é só sair lá fora. As folhas balançam, o vento soprou. O sol foi embora e a chuva começou. Tá formando nuvem, vai chover agora. Quem quiser molhar é só sair lá fora. As folhas balançam, o vento soprou. O sol foi embora. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo, de Djalma Lima, a composição do Newton Lamas e do Antônio Bueno, Choveu na Minha Horta. Esses compositores, o Newton Lamas e o Antônio Bueno, são os compositores do Entre Tapas e Beijos, a música que tornou, que revelou para o Brasil, Leandro e Leonardo, né? E o meu amigo Djalma Lima, agora em carreira solo, lançando aí o Choveu na Minha Horta. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993 no horário comercial. Você pode ligar e pedir que eu vou atender você aqui, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, porque eu vou trazer dois grandes professores. A Faculdade da Música apresenta os mestres Rolando Boldrin e Ranchinho, Chapéu de Paia. Meu chapéu de paia, que é pro sol não me queimar. Meu chapéu de paia, que veio do Ceará. Meu chapéu de paia, que é pro sol não me queimar. Meu chapéu de paia, chapéu de paia e um lenço no pescoço, um cinto de couro grosso, mulher e cavalo bom, um ranchinho lá na beira do caminho, uma viola de pinho pra alegrar meu coração. Meu chapéu de paia,